Salivo, táxi, chame para ingresso no 17. Zero, Manilha para o externo, reduza para a aproximação, torre 1183. Torre 1183, cara. Zona 53, redução para 210, correção 1970 nós, subvetor, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha pro limitado pelo lock, tá 3153, reduzindo para 170 nós. Tango Lima, controle ajuste, velocidade para 250 nós. 250 nós, Mike Tango Lima. 3153 já autorizado para 3000, altímetro 1013. 3013 para 3153. Volume 607, desse mantenha nível de voo 040. 040, 07. Volume 715, livre LS, tem condições de manter a presente velocidade até o externo? Pode acelerar um pouquinho, obrigado. 3153, desse mantenha 2000 pés, mantenha a proa subvetor. 2000 pés mantendo a proa, tá? 3153, limitado pelo lock. 121, decimal 9 para o táxi, então bom dia. Livel 219, 804, bom dia. Voo no 607. 229, 07. No 0 graus com 4 nós, está livre pouso na 1-0. Agora com o trem baixado e travado, com nele 13, está livre pouso total. Bom dia, voo no 804, táxi à direita Alfa, segunda esquerda Juliette, parte 1 no Fortão 7. Alfa Juliette 07, 1804. Bom dia, o solo de Palmas, informação Juliette, está 3-1-7-1. 3171, bom dia para Guarulhos, no portão de número 2, informação em curso é aquilo, altímetro 1013, é o 340? O 360, é o 340, aceitamos. Não, está no repetitivo aqui, ainda vai coordenar ainda. Ok, já é um 36, né? 360, mais curso, obrigado. Gente, coordenaremos só um instante para a cota, por gentileza. Curva esquerda para o 130-130, reporte localizador. Esquerda 130, reportagem estável no lock. Essa foi intercepta, né? Autorizado a interceptação. Ok, obrigado. Tango Lima, desse mantenha nível de voo 050, Mike Tango Lima. 050, Mike Tango Lima. 1897, desse mantenha nível de voo 060. 060, tem alguma. Tem que manter alguma velocidade ou pode manter? Manter essa aí. Subida da El, transição de NER. Controle em 119, decimal 35, torre 118, decimal 3. Código 5112. Solo total 9900, livrou. 0, pista 10, mantém a proa até 2000 pés. Boa na terceira milha para curvar a direita da El de NER. 5112 é o transponder de 935. Controle de atores 23, 3179. Correto, Fortão 2, chama tanto, puxa o sinal. Fortão 9910, livrou, próxima esquerda aqui, no pátio 3, observa o sinal do valor. Eita, observando o total 9910. Com 400 pro Delta. Volume 607, subvetor, desça para 2000, mantenha a proa, limite localizador. Gol 1607. Para 2000, mantendo a proa, 07 da Gol. Feito ao time pelo padrão 1013. 153, reduz agora para aproximação, grato a cooperação, 3 milhas. Para o externo, chame a torre 1183. Já 3153. Disponha, obrigado pelo seu auxílio também, chamando a torre agora, já 3133, até já. Mike Tango Lima, curva direita, proa 040, Mike Tango Lima. Direita 040, Mike Tango Lima para 7000. Já autorizei o 50, agora reautorizado para 3000, altímetro no 013. 3000, 1013, Mike Tango Lima. Gol no 607, esquerda, proa 180, limite ao localizador. Gol no 607. Esquerda 180, limite ao lock, 07. 897. Reduza para 250 nós agora, desse mantém a nível 040, gol no 897. Já está reduzindo, senhor, para 250 nós, 1040 no 897. Correção, gol 1607, curva esquerda, proa 130 para o localizador, rapor estabilizado. 130, chamará estabilizado, 07. Rectango Lima, curva direita, proa 080 para o localizador, rapor estabilizado. Qual a sua velocidade agora? 200 nós, senhor. Gente, obrigado. 080, reportará estabilizado, Rectango Lima. Gente, Juno 7 no 5, seu solo 2, 3, livrando à direita, chama o solo 2, 1, 2, 9, tenha um bom dia. Tá 3, 1, 5, 3, o vento 350 graus com meia dúvida de nós, tá livre pouso na pista 10. Confirma o vento, é 2, 5 ou 3, 5? 3, 5, 0, ok? Ok, obrigado, livre pouso na pista 1, 0. Frente Alfa Juliette, Fátio 1, portão 8, gol no 7 no 5. Alfa Juliette, Fátio 1 para 08, gol no 7 no 5. Salvador, bom dia. O 4069 da Azul, pronto para Copa e Campinas, 320, gente da Kilo. Kilo confere, o Tinto 1013, 320, Campinas, só instante 4. Gente. Tango Lima. 170, 2000 pés, Mike Tango Lima. 607, 4 milhas para o marcador externo, chame a torre 1183. 283. Torre, um gol 607, estabilizado ILS. No 607, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Uma redução 170 nós. 170 nós, Tango Lima. Já está. 4069, pronto, cota. Só a porta 2. Na porta 4069. Ainda é só a portadora, com bastante chiado. E agora, qual caminho para terminar? Ainda, bastante ruim a transmissão. Azul agora. Agora sim, azul 4069, alto e claro, pronto, cota. 4069, está pronto para cópia. De Salvador para Campinas, nível atualizado foi o 320. Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, manterá a reta até cruzar 2000 pés, a terceira mira, após curva direita, subida, gole, Eval, transição Gonza. Controle 119, decimal 35, 118, decimal 3. Código transponder 5116. Campinas 320, na 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Solo 3, 0, 5, 3, livrou. Azul, eu vou pedir novamente checar o equipamento que ficou intermitente aí a sua transmissão. Com bastante ruído, ok? Checa o equipamento que a gente fez só mais uma vez. O TAN 3153 pousou, livrou, próxima esquerda na Juliette, partiu no portão 5. Juliette para o 5, tá 3153. Agora a frequência 1, 2, 8, décima 8. 2288, obrigado, bom dia. Bom dia. 3 ou direto na Alfa, Juliette? Tá 3153. Na Alfa e Juliette, já pode. Ah, tá bom, obrigado. Azul na escuta da, do solo. Afirmativo, P autorizado Campinas, nível 320, mantém a proa até 2000, depois à direita na saída Gole Gonza, e transponder 5116, controle 1935. Afirmativo, 1935, 232, na pole position, pronto, puxa a sinal. Vai chamar pronto, obrigado. Para o TAN 3171, portão 2. São 02 autorizado, TAN 3171. 3171 autorizado, vai reportar o TAN. Controle Salvador. Bom dia, o Rio 9648 está livrando nível 190 em descida para 150, ciente das condições. Rio 9648, controle desse, mantenha nível 050, chegada à maré. 050, chegada à maré, o 9648. 1897, reduza para aproximação, cheque preposto. 1897, está 2 milhas para a dona, vai reduzir mais ainda. Variável com 2 nós, está livre pouso na 10. Livre pouso, Mike Tagolino. Taxi autorizado. Alfa direto para o 4 nós. Poderia continuar? 06. Tá bem, obrigado. Livre LS, 4 milhas para o externo, chame a torre 1183. Vai, pré. 1897. 1897, mantém a aproximação, agora do pista livre. Tá dando 1897. Estou para Recife, informação em curso é aquilo, altímetro 1013. Aguarde cópia autorização em mais 2 minutos. Tá sentindo aqui, aguardando o copo e voa na meta para 2. Tá 390? 490, voa na meta para 2. Sente, 490. 80. Passing 180, descending 100. American 980, Salvador approach, clear, both arrival. Ascending maintain, flight level 040. Alright, clear bump arrival and descend and maintain flight level 040, American 980. Good item, man. Mike, don't. Tango Lima, seu solo aos 3-2, livrando à direita, chama o solo 2-1, decimal 9, teu bom dia. 2-1-9, bom dia, senhor. Passou o externo, foi embaixo travado, gol no 897. No 897, tá livre pouso na 10, o vento é 0-1 no 0 graus com 2-9. Livre pouso, gol no 897, obrigado. livrou. Pátio 3, próxima esquerda via Kilo, observe o sinalizador. Pátio 3, Mike Tango Lima. Salvador, bom dia. O trip 514, senhor. 7 da Kilo, por gentileza, coordenar 150 Aracaju, senhor. 150 Aracaju, coordenaremos. Quilo confere, atinto 13. Agora que conta a remota do pátio 1. Irá guardar a foto, senhor. Pronto, cópia, agora no 642. Salvador para Recife, nível autorizado 410, aerovia rua Upper Whisky 58. Decolagem pista 110, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira mira. Posso curva esquerda, subida Pucajamo, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, torno no 8, decimal 3. Código 5121. Autorizado 490 e 358 para Recife. Pouca de Maracaju é a saída por esquerda após decolagem. 1935, controle 5121, transponder o gol 1942. Estejamento correto, portão 09, chame pronto para estacionar. 09, reporta pronto para estacionamento, gol 1942. Bruno 897, seu solo 34, livrando à direita, chame o solo 121, décimo 9, e até já. 1219, até já. ...980, approach low down to 250 knots. Slow to 250, American 980. Solo, bom dia. 897, livrou. Boa noite, 97, bom dia. Táxi direita Alfa, segunda esquerda Juliette, pátio 1, portão 10. Alfa Juliette, pátio 1, portão 10. 897. Fecha o portão 10. Salvador, o 4069, pronto para o puxa acionamento. Sente o azul 4069, vai liberar um Airbus da TAM retaguarda. Assim que o tráfego liberar o pátio, está livre, puxa acionando o 01. Sente, como recebe o 4069? Agora alto e claro. Grato. O solo de Salvador, 3171, táxi, o POB é de 92, são 4 horas e 30, Galeão. 92430 Galeão, táxi autorizado à direita, Índia Alfa, ponto de espera, pista 190, torre 1 no 8, decimal 3, otinto 1013, Goiás 3171. Índia Alfa, 1235 na espera da 1-0, 3-1-7, vai amanhã, um bom dia. Sim, certo. O trip 5-5-4 para a cota. As coisas são 5-5-4. Previsão de Salvador para Aracaju, nível 150, aerovia Golf 677, decola a pista 10, manterá a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira mira, após curva à esquerda, subida, Pucajamo, transição Aracaju, 1935, é o controle, a torre 1 no 8, decimal 3, código 5125. Autorizado 150, Aracaju, 677, Golf 677. Eu vou dar 1-0 com manter a prova até 2.000 ou a terceira mira com a esquerda na PUC, O controle 7935 e a torre 7983 com transporte 5123-5594. Correto, remota do pátio 1 no chame pronto, puxa, será? Camarada, senhor, o 7954. Rio 9648, informe a sua indicada. Indicada 210, não é? Sete. Azul agora estaria pronto para o push em coordenação com o equipe do sol? Mantivo, como instruído, está livre, chame táxi. Gente, está iniciando o push. Right to 230 and descend to maintain 3000 and 1013 on the altimeter, American Niner 80. 2000, descending to maintain 2000. Okay, 2000 feet, American Niner 80. Assim que concluir, tá livre, puxa o sinal no 9. Gente, após o parque da aeronave da companhia no gate 1-0, autorizado, puxa o estacionamento, para reportar ataque do 1-4-2. 0-10 para o 0-4-0-2-3-1, tá ligado. E 648, livre LS, reporte estabilizado, posto do localizador. Livre LS, reportará estabilizado, localizador, e 9648. 31179, sob vetor, curva direita, proa 240, limite, QBM 120 de cima. Direita 240, limitado a 120 de cima, 31179. Arca 980, approach, turn left, heading 200, the class limit will be the localizer. Alright, left turn 200 with the clearance limit of the localizer, American 980. 271, a linha decola da pista 10, o vento é de 040 graus com 2 nós. Autorizado a guide e decolar, pista 10, 3071. Três 179, altímetro 1-0 no 3, desse mantém a 3000. 3000, tá, 3179. Curva esquerda para o A2, 1-0. 2-1-0, tá, 3-1-7-9. 9648, 3 milhas para o marcador externo, reduza para aproximação, chame a torre 1-1-8-3. Reduzindo, chama a torre 18-3. Bom dia, 9648. Canine 80, point step in the localizer, turn left, heading 120, report established. Alright, left 120, report established on the localizer, American Niner 80. Reduz 1979, reduza para 1709. Reduzindo 1709. 648, bom dia, mantém aproximação, guarde pista livre, o Tom iniciando a rolagem no momento. 9648. Salvador, o 4069 está pronto para o push. Corrigindo, bom seu ataque, tem 120 a bordo, 4 horas e 42, até na confiança. 120, 442, táxi autorizado direito, Índia, Alfa, ponto de espera, pista 1-0, torre 1 no 8, decimal 3, altímetro no 0, 1-3, boa viagem. 120, autorizado, curva direita, Alfa, ponto de espera, pista no 0, torre 183. Três, 179, desse, mantenha 2000. 9648, está livre pouso na 10, o vento é 020 graus com 2 nós. Livre pouso, pista na 0, Rio 9648. Está 3171, não decolou às 43, chama o controle em 1935, tem um bom voo e um bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Zero. Tower American Niner 80 is currently 9 mile final, runway 10. American 982, good morning, maintain your approach, expect the landing clearance. Continue, American 980. Logo 1642, está pronto para o táxi com 70 a bordo, 0326 de autonomia, perna Fortaleza. 360, Santo 3171. Tem condição de decolagem, então, logo autorizado, azul 4069? Afirmo, decolagem imediata. 7 alfa, não posso esperar, deu 1-0, chama 2-2.3, eu vou 1-6-4-3, bom dia. Mantém 4069, utilizando. Zero, reporte no localizador. 1-2-0-3-1-7-9, reporte na loja. Salvador, outra 3517, Guaraná, Brasília. 648, seu solo aos 45, livre a próxima à direita, agilizando, chama o solo 21-9, tem um bom dia. 3617. Direita, agilizando. Rio 9648, confirme condição, livrando a pista. Zul 4069, está livre da colagem da 10, o vento é variável com 3 nós. Ativo agora a aeronave, saída da pista. Iniciando 4069. Querendo salvar? 3171, na posição da EL inicialmente. Da EL, tá, 3171. Outer marker inbound. Okay, the wind is north with 2 knots. Stand by to runway vacated, okay? Mecca 980. Está 3171. Rio 9648, solo. One-two, the wind is variable with 2 knots. Third land run 10, American 980. 360 graus com 2, altímetro 1-0 no 3, temperatura 2-5. Operação é visual, procedimento ILS X-ray.